Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. Início da Floresta Encantada desta semana, tenho comigo, como é habitual, a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começamos a Floresta desta semana precisamente com uma proposta tua, um tema mais calmo, mais folk. Abrimos com o quê, a Floresta? Comecei excepcionalmente em 1957, não é costume aqui na Floresta Encantada. De qualquer forma é pertinente o tema original de Elizabeth Cotton, o tema Freight Train, aqui interpretado por Peggy Seeger, também meia-irmã de Pete Seeger. Uhum. Um tema que saiu em 1957 e que conta com o grande Joe Meek aqui a fazer como engenheiro de som. Uhum. Neste tema em específico, e é um tema que também aparece numas compilações dedicadas a John Meek, a compilação de Lost Recordings. Muito bem, e de 1957 passamos para 1968, mais 10 anos depois, aqui com a voz de Judy Collins, norte-americana, que nesse mesmo ano lançou o registro In My Life, e cantou um tema original de Leonard Cohen, Suzanne. Esta é Judy Collins na Floresta Encantada. Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by. You can spend the night forever. And you know that she's half crazy. That's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all China. And just when you want to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength and lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, travel blind, and you think you'll maybe for she's touched your perfect body with her mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from a lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men shall be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think you maybe trust him, for he's touched your perfect body with his mind. You can spend the night forever, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look amid the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever, while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust her, for you touched her perfect body with your mind. Oh, oh, oh, qui ne sait jamais laisser enchaîner. Jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. Oh, oh, oh, faut-il pour voir un jour un ciel tout bleu? Un ciel noir trois jours sur deux. Je l'ai supporté, je suis un évadé. Oh, faut-il vraiment se laisser emprisonner? Le prix de la liberté. Moi je le connais, je suis un évadé. Oh, est-il nécessaire de perdre la vue? Espérer les soleils disparus. Je les vois briller, je suis un évadé. Oh, qui ne s'est jamais laissé enchaîner? Saura jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. Primeiro na Floresta Encantada estivemos em 1968 com Judy Collins, escutámos Suzanne, original de Leonard Cohen e que surge no segundo disco da cantora folk norte-americana In My Life, então de 1968. Depois do clássico Suzanne, uma proposta da Ana Farinhano, o que é que acabou de passar? Trouxe uma música de Serge Gainsbourg, um tema que faz parte da banda sonora de uma série de época francesa que se passa no século XIX, a série Vidocq, por isso Serge Gainsbourg aqui com o tema Chanson du Forçat, que aparece, como disse, no EP de 67, banda original do feuilleton télévisé Vidocq. Muito bem, Serge Gainsbourg na Floresta Encantada e agora viagem até 1968 com os Aquarian Age. Foi nesse ano que lançaram um single. Os Aquarian Age são dois elementos dos extintos Tomorrow, neste caso John Twink Alder, o baterista, e John Jr. Wood, e juntos fizeram este tema, 10,000 Words in a Cardboard Box. Depois, mais tarde, John Twink iria fazer um álbum simplesmente como Twink e voltaria a regravar este tema dos Aquarian Age, para ouvir agora na Floresta Encantada, 10,000 Words in a Cardboard Box. And colorful shadows dancing round my head, rejoicing to the waking of the dead, dancing to the beat of the skinless drum, while the deaf man sings along with the dumb. How do you do? It's not nice to see you, nice to have seen you goodbye. Soldiers, they might be in tune with the madmen waiting for a full moon. How do you do? It's not nice to see you. Nice to have seen you. Goodbye. Take him. Floresta Encantada, primeiro com Aquarian Age, escutámos 10,000 Words in a Cardboard Box. Os Aquarian Age foram um grupo apenas para este single, um grupo constituído por dois elementos dos extintos Tomorrow, incluindo John Twink Alder, que iremos falar dele já dentro de alguns instantes, mas primeiro saber o que é que acabou de passar na Floresta Encantada. Foi uma proposta da Ana. Ana, o que é que tocou agora? Tocaram os H.P. Lovecraft, a banda de Chicago, o tema White Sheep, para mim é um dos melhores temas deste álbum, o primeiro álbum da banda, de 1967, uma banda que toca que está mais ligado ao movimento psicadélico, mas depois entra ali na cena folk, nas suas diferentes variações, quer folk rock, quer acid folk, também nota-se aqui algumas linhas de acid folk. Este tema tem aqui uns detalhes interessantes, que para além de ter sido baseado na história de amor do autor H.P. Lovecraft, do White Sheep, tem também imensos feedbacks e umas harmonias incríveis, e também o detalhe do sino do navio, que é um sino mesmo original de 1811, e que os H.P. Utilizaram para este tema. Muito bem, e depois de H.P. Lovecraft ficamos precisamente com Twink, já falámos dele há instantes. Twink pertenceu aos Tomorrow, também aos Pretty Things, aos Pink Fairies, e em 1970 editou o seu primeiro álbum a solo, Twink, como Twink, e nomeou como Think Pink, e é esse registro que vamos agora a escutar, a faixa Rock and Roll The Joint. Twink, agora na Floresta Encantada. We'll be right back. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead. Stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Don't ever talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone. Long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world. A Floresta Encantada, primeiro com o primeiro álbum a solo de Twink, o registro Think Pink de 1970, de onde retirámos o tema Rock'n'Roll The Joint. E, entretanto, estivemos com uma proposta da Ana Farinha. O que é que trouxeste agora à Floresta Encantada? Trouxe Norma Tanega, ou Norma Cecília Tanega, filha de mãe panamaniana e de um pai filipino, mas nascida já na Califórnia. Norma Tanega com o tema Your Dead, que pertence ao primeiro álbum, Walking My Cat Named Dog. E para além de uma carreira ligada à folk, é também compositora de vários temas, temas que foram, por exemplo, popularizados por Dusty Springfield. Muito bem, e de Norma Tanega passamos para os Killing Floor, banda britânica, que foi buscar o seu nome a um tema de Howling Wolf, uma banda que não durou muito tempo, apenas entre 1968 e 1972, apesar de se ter reformado já no início dos anos 2000. Os Killing Floor surgem juntamente com a vaga de bandas britânicas mais associadas a um rock mais pesado, onde se incluem, por exemplo, os Led Zeppelin, Ten Years After, ou Jethro Tull, na altura, e vamos até ao segundo disco deles, de 1970, tem um nome incrível, Out of Uranus, e vamos escutar a faixa Acid Bean, os Killing Floor, agora na Floresta Encantada. Losing race tonight. days gone by. Aim your head up to the sky, the sky. Your hands in the sky. The days going by. Fight for the nights you had. All the good take from the bad. Sign upon the dotted line. Pay before the time you die. You die. Your head's in the sky. Your head's in the sky. The day is alive. Heads in the sky. Floresta Encantada, e nestes últimos minutos com duas propostas minhas. Primeiro com o Killing Floor, com o tema Acid Bean, em 1970. E, entretanto, os Atomic Rooster, outra banda britânica. Escutámos a faixa Head in the Sky para o terceiro álbum dos Atomic Rooster, In Hearing of Atomic Rooster. Esta banda que, no início, foi formada por dois elementos que pertenciam aos Crazy World of Arthur Brown, o teclista Vincent Crane e o baterista Carl Palmer. os Atomic Rooster na Floresta Encantada, antes os Killing Floor, e agora a música que segue é trazida à Floresta Plana, Farinha. E Ana, o que é que vamos ouvir agora? Vamos ouvir a Nico no seu primeiro álbum a solo, o álbum Chelsea Girl, que vem no seguimento do filme de Andy Warhol, no qual é protagonista, o filme Chelsea Girls, um álbum de 1967. Vamos ouvir o tema Wrap Your Troubles in Dreams, um álbum muito folk, mas também muito lo-fi, produzido por Tom Wilson, que também foi produtor de nomes como Bob Dylan, Mothers of Invention e Sun Ra, como exemplo. Wrap your troubles in dreams, send them all away, put them in a bottle and across the seas. Speak not of your woes, just steal yourself for holy death, crouching by the door. Writhe and sway to music's pain, searing with a sigh. With a lover's touch, for it shall be a bride. Wrap your troubles and dreams, send them all away. Them in a bottle, and across the seas they'd stay. Slash the golden whip it snaps, cross the lover's sides. The earth trembles without remorse, preparing for to die. Salty ocean waves and sprays come crashing to the shore. Bullies kick and kill young loves down on barroom floors. Troubles and dreams, send them all away, put them in a bottle, and across the seas they'd stay. Violence echoes through the land and heart of every death's existent wounds, pus runs through matted hair. The gleaming knife cuts early through the midnight air, cutting entrails in its path. Blood runs without care. Excrement filters through the brain. Hatred bends the spine. Fill earth covers the body pores to be cleansed by dying time. Wrap your troubles and dreams, send them all away. Put them in a bottle, and across the seas they'd stay. Watching all the people die, I'll feel much better on the other side of the milk ride. I believe in magic. Why? Because it is so quick. I don't need power when I'm hypnotized. Look in my eyes. What are you seeing? I see. How do you feel? I feel real phony when my name is Bill. Or was that Bill? Life goes on here, day after day. I don't know if I am living or if I'm supposed to be. Sometimes my life is so eerie. And if you think I'm happy, I've been here once, I've been here twice. I don't know if the third's the fourth or if the fifth's to fix. Sometimes I deal with numbers. And if you wanna count me out. I don't need the times of day. Time with me's okay. I just don't want you using up my time, 'cause that's not right. Our freedom. Reta final da Floresta Encantada desta semana e estivemos com duas propostas da Ana Farinha nestes últimos minutos. Ana, o que é que passou? Primeiro foi a Nico e, entretanto, os Love, certo? Os Love, banda de Los Angeles, no seu terceiro álbum, o álbum Forever Changes, que em 1967 não alcançou sucesso comercial e que só foi realmente um álbum reconhecido mais tarde, quando a Rolling Stone considerou um dos melhores álbuns do Summer of Love. Isto já em 2013, é pena que tenha sido tão tarde e que tenha sido a Rolling Stone a fazer este apontamento. Ouvimos o tema de Red Telephone, desta banda liderada por Arthur Lee. E depois dos Love passamos para a última música da Floresta Encantada desta semana, com Tim Buckley, aqui no segundo disco Goodbye and Hello, de 1967, onde Tim Buckley explora texturas mais psicadélicas em comparação com o disco de estreia, muito mais songwriter clássico. Aqui explora algumas texturas psicadélicas, como referi, ao longo da sua carreira, curta carreira, mas que nos deu muitos discos. Ele iria explorar também com o jazz, avant-garde, soul, etc. Morreu muito cedo, aos 28 anos de idade. Ele, Tim Buckley, é pai de Jeff Buckley, músico que também viria a morrer muito cedo. Vamos ficar com I Never Asked to Be Your Mountain, para o segundo disco de Tim Buckley, Goodbye and Hello, de 1967. Ana, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana, Tiago. Stop and talk to me. Is there cats by my door. Yes, you can drink my lies, if first you read my eyes. Each one is titled, I'm drowning back to you. I can't swim your waters if you can't walk my land. And I'm sailing all my sins and I'm climbing all my fears. And soon I'll Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite.